4221, Charlie. 0924. Boa noite, 2224, na sua escuta. Passarido 2224, prossiga em frente, via Kilo, pátio 3, fica atento ao balizador. Kilo, pátio 3, fica atento ao balizador 2224. Prevista 3, Romeu. Prevista 3, Romeu, 2224. Solo, Salvador, Azul 4221. Azul 4221, confins, nível 360, número 2 para cópia, aguardando no portão 09. Obrigado, assista. Voo no 868, cópia. A cópia, voo no 868. Aracaju, nível 230, decolagem da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Curva à direita no perfil da subida Aron, após DCT Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponda 50.16. Aracaju, Aracaju, nível 230, decolando a 18, mantém a proa até 2500, curva à direita no perfil da Aron. Após direto Aracaju, controle 1208 e o código 50.16, gol 1868, portão 6. Temos 309 aproximando agora para a pista 28, após o pouso do gol 1098, que é a última aeronave daqui a 2 minutos, a pista em uso será a 10. Gente, preparando então a chegada a Bonf para ILS 10, direto Bonf, da presente 27. Prossiga táxi via Kilo, pátio 3, fica atento ao balizador. Kilo, pátio 3, será um balizador. Salvador, TAM 31510, tem alguma preferência a táxi aí pra gente lembrar? Na Delta, na Eco, na Charlie? Negativo, comandante, a critério. Ok, tem Liverpool? E pista 28 liberada, o vento variável. Com 02 nós, tem livre pouso na 28. Pouso 28, tá na 31, ficou 2. Bono 098 para o localizador esquerda, proa 340. 340, Bono 098. Bono 4221, cópia. Escuta. Autorizado com fins, nível 360, rota Upper Zulu 21, decolagem pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, prossegue no perfil da subida Elefa 1. O controle Salvador 120.8 e o transponder 5017. Autorizado com fins, nível 360, decolado 28, mantém a proa até 2500 após o perfil Elefa 1. Azul 21 aerovia, controle 208, transponder 5017. Azul 4221. Protejamento correto, nível 360, chame pronto no 09. Chama pronto, 4221. 2, libere a esquerda, solo 121, decimal 9. 0209, tá 3152. Daí. Curso com 098. Bona 098, completa o final do procedimento, correndo à noite do decimal 95. Confirme a frequência? 118, decimal 95. 95. São 098, é bom. 1098, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso, pista 28. Já confirmou a vença? Variável com 02, nós. 098. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingressar a táxi Juliette. Alfa, reporte para ingressar a Juliette, só fez um. Bruno 098, tráfego já avistado, vento variável 02 nós, livre pouso, pista 28. Pista livre pouso, bom, 098. Pista 3152, ingresso Juliette, remota 12 do Pátio 1. Pátio Juliette, 12, tá 3152. Salvador, gol no 868, portão 6, para o pushback e o acionamento. Gente, o gol no 868 mantém a escuta, devido ao vento, agora variável com 1 nó, a gente está coordenando com o controle Salvador a mudança de pista, para operar com a pista 1-0, mantém a escuta, só mais alguns minutos. Escuta, gol no 868. Bruno 098 no solo aos 35, libere à esquerda, chama solo 121, decimal 9. Liberando à esquerda, 09, solo, gol 098. Azul 421. Azul 421, que estiver estacionamento do 9. 221, não mantém a escuta aguardando. 7-1-3, parte imediata de descida e apresente o autorizado mais direto pelo. Sente já. Já no ideal de descida, direto pelo da presente, o azul 2713. Só para 4.000 pés, justo no 0-1-7, azul 2713. 4.000-0-7, direto pelo, azul 2713. São no zero, a autorização de tráfego modifica decolagem da 1-0, após a decolagem em primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, e permanece o resto da autorização, nível 230, 50 no meio do transponder. Autorizado então, Aracaju, de quando a 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, a saída. O nível 230, código 50 no meio, gol 1-8. 68, pronto para o pushback de acionamento. Planejamento correto, livre push, tiver que acionar, chame pronto para o táxi. Vou chamar para o táxi 1968. Boa noite, Bruno 098, livrou. Bruno 098, prossiga via Índia, portão 02. Índia 02, 098. Azul 4221, na escuta? Preciso. Pista em uso agora em Salvador, pista 1-0. Modifica a autorização de tráfego para a decolagem da 1-0. Primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor Elefa. Permanece nível 360, transponder 5017. Gente, 360 permanece nível, decola 1-0, curva à direita, Arbor Elefa, transponder 5017. Azul 4221. Planejamento correto, no portão 09, livre pushback acionar, chame táxi. Autorizar, chama táxi, 4-2. Autorizado Campina Grande, nível 370, via rota UP, Zulu 1-0, Neuma, DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Zipar. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5020. Precisado Campina Grande, nível 370, vai dar Tupper Zulu no zero, Neuma, DCT. Decolagem no zero, curva à esquerda na Puca, Jamo, Zipar. Controle 1208, transponder 5020. É o voo 1070. Correto, portão 1-0, chame pronto, voo 1-1-7-0. Pará. Sem restrições em Pelô, descendo para 2.000 pés, ajustando 0.7. Sem restrições em Pelô, descendo para 2.000 Via parte 1, Índia, no ponto de espera da 1.0, torre 1.18.95, o ajuste 1.0.7. 1.0.7, 2.0, parte 1, Índia, ponto de espera 1.0.1.8.9.5, voo 1.8.9.8, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1868, pronto na atmosfera da 10. 68, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável 02 mais. Autorizado a alinhar e decolar, 10, voo 2713, autorizado ILS, pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, pista no zero, reportarei estabilizada 2713. Voo 1868, decolado aos 44, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, 68, boa noite. Autoridade, boa noite, voo 1868, decola, apertura da PUC. Voo 1868, contato radar na decolagem, sinal 230, após 2000 pés, vai direto Jamo, e apoio Jamo Aracaju. 230, 2000 pés, Jamo, Jamo Aracaju, boa noite, meia hora. Autorizado, Quase 2713, está frisado o localizador da 10. 2713, complete novo procedimento ILS XI, pista 10 de Salvador, chame torre 198, decimal 95. Gente, convidando a aproximação das 7-3, chamar o Torres 295, obrigado, boa noite, bom trabalho. Sim. Boa sorte, tem um problema técnico aqui, vai ter que manter a posição um pouquinho. Gente, reporte pronto para o táxi, 4221. Três, com fins, 360 já aprovado, número 1 no Bracópia, aguardando. Xener 6258, da presente voo ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 na 7. 27 no 3 é a torre? 27 no 3 tem embaixo travado, final ILS. Cliente avistado, tem livre pouso, pistão no zero, o vento variável, 02 nós. Cliente autorizado pouso, 27 no 3. Cópia. Autorizado com fins, nível 360, via rota UP Zulu 21, até Depote, após DCT. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar UP Zulu 21. Frequência do controle Salvador 120.8, transponder 5574. Zulu 21 até Depote, após DCT, chame pronto, pushback acionar, Federal 9973. O FAP está desligado aí da pista 10. E aí, jogo 27 no 3. Alô, Azul 4221, voltando? Tá escuta. É, vai ser necessário retornar o gate que deu no programa teste. Gente, mantenha a posição aguardando. Mantendo a posição aguardando. E essa informação vai ter que ser rebocada, tá aqui. Sete no 3, no solo 50, libera a direita, solo 121, decimal 9. 1219, fazer 27, 13, boa noite. Boa noite. Azul 2713, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Ciente Alfa, Kilo, pátio 3, remota 4, Lima, Azul 2713. Amiga presente, é bom dia novembro, não sou da Piara, não obrigado. 28, boa noite, centro da Piara, pátio 3, autorização, Vitória de Conquista. 4062, desça para nível de voo 100, da presente, voo direto e TAP. É 100 direto e TAP, é certo? A Papai Efron de novembro está a 61 milhas, sudoeste do VR de Salvador, voando para o de Mari para a chegada da Mari, reporta no Vial de Descida. E reportada no Vial de Descida, é 2090. Vai ser rebocado o portão 09, a espera já está ciente, ok? Ok, segue para o 94221, obrigado. Boa noite, 68, chame Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, boa noite, 68, boa noite. Alô Salvador, boa noite, quando 098, informação Delta, quando possível, Natal nível 4 no 0. Gente, voo no 098, número 2 para cota, guardando no portão 02. Guardando. As aeronaves na escuta do controle, mensagem geral com necessidade de cotejamento. Torre informa que no momento papi para a pista 10 de Salvador encontra-se inoperante. Papi 062, quente. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa Opilor e após DCT Vitor Charlie Oscar. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5014, passarei do 2222. Após conquista, controle 208, transponder 50. 5014 5014 5014 2228. Correto, no pátio 3, chame pronto, passarei do 2228. Não, 2228. Tratorado para o portão 09, vai retornar ao gate. Após o mesmo liberar a retaguarda, está autorizado iniciar no 10 e chama pronto para o táxi. Gente, após o azul retaguarda, está autorizado reportar o táxi para o 170. Estreia 258, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Está autorizado a final dos procedimentos de LSXA para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Negativo, 6258. Livre da restrição intacta, então. Instalada, todas as restrições à frente, 6258. Papa India November, controle. Papa Eco India November. Eco India November, responda. Presente voo Iduna, Eco India November. Voo na presente, Eco India November, no diálogo de Iduna. Eco India November, desce para 3 mil pés, ajuste no 097. 3 mil no 097, Eco India November. Azul 4062, canceladas as inscrições da frente, desce para 3 mil pés, ajuste no 097. 3 mil no 097, sem restrições, Azul 4062. Tango Lima, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição, Zipar. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5023. Transição autorizado São Gonçalo do Amarante, em Natal, no nível 4, 10, decola da pistão no zero com curva à esquerda na saída Puca, transição, Zipar. Via Ampa Zulu 10, direto na Pau, após direto São Gonçalo. Aciona 5023 e o controle 208, gol 1098. Planejamento correto, portão 02, chame pronto, gol no 098. 098. Para o táxi, gol 1170, 155 a bordo, 4 horas e 15, alterna Fortaleza. 220 para 150, informação Charlie, boa noite. 1172, aciona identificação. Desça para nível de voo 080, chegada mar e redução 2309. 080, chegada mar e voo 2218, parte 3 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, chame táxi, passarido. Autorizado, chame táxi 258 completa, final do procedimento, torre no 895. Vamos para o pushback e acionamento, gol no 098. Sol. É o gol no 098, solicita pushback acionamento, portão 02. Cliente, aguarde para iniciar o push, gol 1098. Guardando. Boa, final de 3 milhas estabilizadas. Oxané 6258, boa noite, tráfego avistado. O vento calmo, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, Oxané 6258. Oxané 6258, confirme a intensidade do papi? Adequada, senhor. Grato. Salvador, boa noite, gol 1170, ponto de espera do 10. Cliente, mantém o ponto de espera do 10, gol 1170. Mantém. Eu acho que na 6258, na verdade, se dá aumentar um pouquinho o papel, acho que vai melhorar um pouco. Gente, acho que na 6258. Para 062 estabilizado. Estabilizado o X-Ray com a 062. Completa o final do procedimento, chame torre 9895. 295, obrigado, boa noite. X-Lulo November, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está autorizado o final do procedimento de INFK, reporte estabilizado. Viene para 2097, procedimento X-Ray autorizado, reportando a estabilizado. É com a November. Autorizado táxi, PAT 3, PAT 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 17, passarei do 2222. 3, PAT 1, Índia, 5, boa noite, 2222. Paulo Rocha, 6258, boa noite, prossiga táxi via Ralph, reporte para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 6258. Angulo 0098, na escuta? Na escuta. Ordene com a equipe de pátio, após a passagem do ATR da Passaredo à retaguarda, autorizado iniciando 2, se chama pronto para o táxi. Ok, em coordenação, após a passagem do colega da Passaredo, autorizado, reporta táxi, Angulo 0098. 62, vento calmo, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no 0, Zucca 062. No 170, visual com o Embraer da Azul, final do no 0. Pronto. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 0, voo no 170. Faz o tráfego aqui, mantém no 0, voo no 170. Chame pronto para o push, federal 9973. Pensa para nível de voo 060. 060, voo no 72. Zero 062 no solo 07, libera a direita, solo 121 no decimal 9. 3219, 4062. Oi, Salve, boa noite, passarei 2228, ponto de espera da 10. Ciente, mantém o ponto de espera, passarei do 2228, boa noite. Salvador, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, prossiga via Alfa, reporte antes do ataque do seu Juliette. Alfa, antes do Juliette, 4062. Vento variável 02 nós. Teve decolagem no 0, gol 1170. Passareiro 2228, após a rolagem do Coengue da Gol, alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Passou ali uma tenda, 2228. Autorizado pushback, chame pronto para o táxi, federal 9973. Chamando a mensagem, federal 9973. Afirmo que estão no 0. Gol 1172 e redução 2009. Para informação, segue um pipe 34, agora posição de 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, tráfego com 1.60 de ground speed. Sente, reduzindo para 2009, 1172 para 060. 172, desça para 3 mil pés, ajuste 1017. 3 mil pés, 1017. Trouxe agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308. 72, desça o radar para o seu conhecimento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Vai manter as presente pro, o limite localizador, gol 1972. Patrulha de Salvador, boa noite, gol 1170. Gol 170, contato radar na decolagem Cibol 370. Após 2 mil pés, vou direto Jama, após Jama de Pá. Voando Jama, então, gol 1170, Sabeu 370. Saída 2228, livre decolagem então no 0, vento variável com 02 nós. Decolagem 2228. 098, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 95, ajuste no 017. Autorizado via Índia, quando o ponto de espera chama 2895, com 10 no 17, vou. 1-0-9-0. O azul 4062, Juliette, portão 01, observando o táxi 09 da Gol. Observo o Gol, Juliette, portão 01, azul 4062. Saída 2228, decolado aos 11, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, 2228. 1895. 1895, grave, boa noite. Pessoal, deu boa noite para a série 2228. Alisador. Papai Papai com o Índio November, boa noite, continua a aproximação, confirma a intenção de pouso, pistão no 0. Se autorizado a 97, senhor, está totalmente visual no setor. Gente, reporte para o cancelamento do plano, Edwin de November. Oi, boa noite, gol no 098, ponto de espera no 0, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 098. Mantém o ponto de espera, 098. Já você é nível de voo 180. 1972, desça para 2 mil pés. Ajuste 1017 para o localizador, cruze à direita, proa 070. 2.907, localizador autorizado, no 1172. 1172 para o localizador, direita, proa 070. Direita 070 para o localizador, no 1172. Viu por quantas milhas? Mas já está voltando a voagem Ramo Gol 970. Curva esquerda, reporte ingressando no final do 17. Tiende Eco Índia November, reportará. 1098, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, o vento variável, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar na 10, Gol 098. Autorizado táxi via Pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste no 097, tem um bom voo. X-Ray 1-1-0, Gol 1-1-7-2. Boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. 1-1-7-2, ETEC. Papai Eco Índia November, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no 7, vento variável com 03 nós. Libre pontos para o Eco Índia November, trem baixo travado. Papai, com Índia November no solo 16, confirme o pátio. Autorizado backtrack e após Oscar até o pátio do Graer, frequência livre no corte, Eco Índia November, boa noite. 1098, decolado 16, controle agora. 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa. Ciente, mantém o ponto de espera, o Sideral 9970. Zero, meu presente, vou direto Jamo, após Jamos e Paz. Jamos e Paz, está presente em Jamo, após de Paz, confirme a ascensão 410. 1098, afirmativa, ascensão 410. 410, 098. 098, confirme se foi algum nível diferente autorizado pela torre? Negativo, 410. Controle Gol 098, deve efetuar um pequeno desvio à esquerda da rota, que está na formação. Desvio na 098, né, passou o término. Geral 9973, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Geral 172 no solo 19, libera direita, solo 121 no decimal 9. Não, libera 129, 11177. Drone Salvador, 138, navegando, informação S42, interno, boa noite. 3891, sendo identificação, deixa para 4000 pés, ajuste no 097. Está autorizada a chegada a ponto, vou ir na prova de ponto para que você para chegar. Claro. Ponto, ponto, ponto, ponto, ponto, boa noite, prossiga via Alfa e reporte para ingresso, taxiway Juliette. Prossegue via Alfa e reporte para ingresso, Juliette, gol 1-7-2. Condensador para 3228, quando é possível, foi de conquista? 3228, aguarde a condenação. Tá, tem um bom voo. 208-09973. Precisado, direto conquista. Já conquista, 2228, graças. 72, prossiga Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, por 8, voo no 72. 973, decolando a Suzuki. Geral 9973, contato radar na decolagem Subal 3620, saída Arbor, Elefa. 0 na Arbor, Elefa, geral 9973. 10098, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, obrigado. Controle, espiral 9973, poderia voar, Elefa. Espiral 9973, confirma. Poderia voar, Elefa. Autorizado voar direto, Elefa, espiral 9972, 3. Elefa, espiral 9973. Controle Sideral 9973. Controle Sideral. Poderia me informar apenas qual é a frequência do censo que nós vamos chamar em breve? A frequência será 1288 ou 1260. Graças. Tarego 2228, chame Recife no 288, alternando no 260. 3, 2, 2, 2, 2.